Petrobras apresenta um programa vencedor do Prêmio Roquete Pinto. Uma promoção da Associação das Rádios Públicas do Brasil, com patrocínio da Petrobras e apoio do Ministério da Cultura através da Lei Federal de Incentivo à Cultura. Aberto de interatividade da UFSCar, tenho o prazer de convidá-los para ouvir, a partir de agora, a radiodramaturgia Verdades Inventadas. Liberte sua imaginação e abra seus ouvidos para participar das aventuras de Laura e de suas experiências imaginárias. No último episódio, Laura e seu amigo Marquinho aprendem uma lição importante sobre viagens imaginárias com Pedro, o novo professor de literatura. Citando um livro de ficção, o professor sugere uma atividade aos alunos. E assim começa a primeira experiência imaginária de Laura. Vai, todo mundo comigo? Agora, peguem uma faca e cortem o limão ao meio. Imaginem-se lambendo uma das metades desse limão que acabaram de cortar. E aí? Sentiram o azedo? Nossa, eu até salivei. E eu quase dormi. Eu salivei também. Então, pessoal, alguém mais salivou ou sentiu o azedo do limão? Eu senti. Eu senti também. Vocês salivaram porque o seu cérebro não é capaz de distinguir se vocês estavam realmente lambendo um limão ou apenas imaginando. Citando um livro de ficção, o professor sugere uma atividade aos alunos. Por isso que nós vamos começar com um livro que não é do vestibular. A gente vai começar com um livro de ficção científica, para que vocês entendam um pouco melhor o que são essas experiências imaginárias. Algum de vocês já leu A Máquina do Tempo? E assim começa a primeira experiência imaginária de Laura. Calma, Laura. Está tudo bem. Logo mais você descobrirá onde está. Talvez tenha mais alguém aqui nesta casa. Atrás daquela porta tem alguém te esperando. Quem é você? Como assim, quem sou eu? Eu sou a Laura. E você? Ai, meu Deus, onde é que eu tô? E como é que eu vim parar aqui? Eu havia programado a máquina para o presente, mas também não sei onde estou. Que dia é hoje? 3 de agosto. De que ano? 2010, ué. Alguma coisa deu errado. Mas se você queria ir pro presente, você chegou. Esse é o presente. Como é que você pode afirmar assim com tanta certeza que este é o presente? Ah, porque eu tô aqui. Interessante sua resposta. Eu devo estar aqui no seu presente ou você no meu futuro por algum motivo? Fale mais sobre você. Além de seu primeiro nome, então quem sabe nós não consigamos sincronizar os nossos tempos. Tá. Bom... meu nome é Laura, eu tenho quase 15 anos e tô no primeiro colegial. Eu gosto tanto de escrever e ficar no computador que eu até fiz um blog na internet. Ah, e eu também assisto bastante filme. Eu só queria saber como é que eu vim parar aqui, eu ainda não entendi o que aconteceu. Eu tava na aula de literatura, que aliás foi bem esquisita. Entrou um professor novo na escola, ele chama Pedro. E hoje ele falou sobre umas experiências imaginárias, umas coisas assim. Interessante. Continue, menina. Estou começando a gostar. E aí ele explicou o que eram essas experiências e contou sobre um autor, um tal de Wells, que escreveu um livro sobre viagens no tempo. Acho que estamos começando a aproximar os nossos tempos. E aí o professor pediu pra gente assistir um filme, A Máquina do Tempo, pra fazer um trabalho. Encontramos o nosso tempo, é isso? Como assim? Entendi o que aconteceu. Deixa eu me apresentar. Sou viajante do tempo, personagem do livro A Máquina do Tempo, e consequentemente do filme que você precisa assistir. E deve ser por isso que nós nos encontramos aqui agora, no seu presente. No meu presente? Que tempo é esse pra você? Aqui, para mim é o futuro, que já se tornou passado. Mas para um viajante do tempo como eu, não há referências concretas sobre o tempo. Nossa, eu tô ficando confusa com essa história de futuro que já é passado. Mas de onde você tá vindo? Ou pra onde você tava indo? Sei lá. Essa é uma boa pergunta. Eu gostei de como você colocou as referências. Obrigada, seu viajante. Felizmente, não poderei ficar muito tempo aqui com você. Pois como você mesma colocou, estava indo pra um lugar enquanto voltava de outro. Mas se você é um viajante do tempo, não importa quanto tempo fique em algum lugar, se você pode voltar a hora que você quiser ou ir pra quando você quiser. Muito bem, mais uma vez. Talvez você não precise de mim aqui e eu deva ir para outro lugar. Peraí. Você não vai falar nada que me ajude a resolver a minha lição? Porque deve ser por isso que a gente se encontrou aqui, pra você me ajudar. Mas qual é a sua lição? O professor pediu que a gente fizesse um trabalho sobre o filme. Pensando... Ai, o que era mesmo? Ai, ele tava falando bem na hora que o Marquinho começou a encher minha paciência e fazer uma bagunça na sala, agora... Droga, eu não consigo mais lembrar. Bom, como eu falei antes, você parece ser uma menina bem esperta. E acredito que conseguirá resolver essa questão sozinha. Com certeza esse nosso encontro teve o tempo que precisava ter. Infelizmente tenho que ir. Mas cadê sua máquina do tempo? Você podia me levar pra algum lugar, podia ser pro passado, pra conhecer algum cientista bem famoso, tipo Einstein. Você não precisa de mim pra viajar no tempo, menina. Parece que seu novo professor de literatura já te ensinou como fazer isso. Inclusive como promover o encontro com esse tal de Einstein. Pense em como você me encontrou. Talvez esse seja o caminho para encontrar tantos outros. Ai, hoje tá tudo tão enigmático. Tá difícil, viu? Nos vemos qualquer hora. Boa sorte nas suas viagens. Boa sorte pra você também. Acho que hoje tive uma experiência imaginária. Ainda não sei muito bem como tudo aconteceu, mas eu encontrei o viajante do tempo, o personagem do filme Máquina do Tempo, do Elcio. A conversa com ele foi tão legal que me deu vontade de ler o livro, mas pena que foi tão curta, e ele falava de um jeito difícil sobre o tempo. É, Laura, esta foi sua primeira experiência imaginária. Parabéns, menina. Enquanto nossa querida protagonista conta em seu blog como foi sua viagem, você que está nos ouvindo pode entrar lá para saber um pouco mais sobre as verdades inventadas nesta radionovela. Não perca o próximo episódio desta emocionante aventura de descobertas e aprendizado. Você acabou de ouvir mais um episódio de Verdades Inventadas, radiodramaturgia produzida pelo Laboratório Aberto de Interatividade da UFSCar, com apoio da Rádio UFSCar e da Fundação de Apoio Institucional ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico FAI UFSCar. Roteiro, Maitê Bertolini e Tárcio Fabrício. Revisão, Adilson de Oliveira e Mariana Pezzo. Produção, Mário Righetti. Desenho de som e edição, Daniel Roviriego. Direção, Maitê Bertolini e Mário Righetti. Larissa Cardoso é a Laura, Matheus Chiarati é o Marquinho, Norberto Carias faz a voz do narrador e grande elenco. Saiba mais sobre as experiências imaginárias de Laura visitando o seu blog viagensdalaura.wordpress.com. Este programa foi um dos vencedores do Prêmio Roquete Pinto, uma promoção da Associação das Rádios Públicas do Brasil, com patrocínio da Petrobras, com apoio do Ministério da Cultura, através da Lei Federal de Incentivo à Cultura.